Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da Rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Radiola Torresmo. Para você que está na fila da floricultura, para você que está aí tentando, na chamada de espera, tentando agendar aí uma reserva para o restaurante, feliz Dia dos Namorados. Começa então o Radiola Torresmo, um programa que fala sobre música e toca música para a gente ouvir. E eu tô aqui hoje com ele, o dono da Pocilga, o meu senhorinho aqui no Puxadinho, o surfista calhorda, Márcio Melo. Gostei do surfista calhorda, é isso aí. É uma honra a gente estar aqui na Radiola Torresmo. Estou aqui preparado para fazer todo mundo ter um eclipse total do coração. É isso aí, pela dica que o Márcio deu aí, talvez você já tenha imaginado. Agora, nessa semana de Dia dos Namorados, a gente vai falar um pouquinho sobre música de amor. Mas não música de amor simplesmente, mas música para fazer amor. Então hoje a gente vai ouvir o melhor do, como disse o Márcio no Twitter, o Love Motels, as músicas de motel. A gente começa então ouvindo Jenny Birkin e Serge Gainsbourg com Suessenev and Erotique e Chris de Burgh com Lady in Red. Não sai daí. Durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. Et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Nesse clima de romance que estamos de volta, você ouviu aí Jenny Birkin e Serge Gainsbourg com Swiss Enough and Erotique e Chris DeBurg com The Lady in Red. E aí, Márcio Melo, o que você acha das escolhas? O que você comenta sobre as músicas que nós ouvimos? Eu achei uma escolha inusitada, né? Você botou a música 69 e não quer dizer nada isso, né? Mas é justamente por isso. Todo mundo, quando pensa no Serge Gainsbourg, pensa em GT Moi Non Plus. Isso. Não posso culpar, é uma letra... Pô, mas o melhor do GTM não é só o gemido. A letra tem uma hora que ele fala que é... Eu vou estar entre os seus rins indo e voltando. É um poeta, é sensacional esse agora homem. Agora eu entendi de onde o Ira tirou a... O que era esse seus rins é exatamente daí. Ah, legal. Não sabia. E o Serge Gainsbourg, ele tem todos os méritos, porque além de ser um excelente compositor, a gente conhece só a obra de putaria dele. Ele era um francês feio pra desgraçar, mas que pegou as mulheres mais bonitas da época dele e fez uma filha linda, que é a Charlotte Gainsbourg, também canta. Um dia a gente vai ouvir aqui no Radiola. E, inclusive, ele fez parceria muito tempo com a Brigitte Bardot. Diz, inclusive, que pegava. E a Jane Birkin era uma inglesa que ele, comprovadamente, ele pegava e nessa época da música. Então, era uma parceria não só no microfone. E o Chris de Burgh? Chris de Burgh. Essa música do filme clássico A Dama de Vermelho. E outro dia eu tava almoçando, eu tava tocando ela. Eu falei, caralho, isso não é hora pra tá tocando Lady in Red. Não sei aonde você tava almoçando. É, não era almoço executivo não, tá? O famoso almoço executivo que a galera volta com o cabelo molhado e cheirando a sabonete. Mas essa música já começa a ter um pouco o clima e a gente tem que discutir porque as duas são muito diferentes. As duas músicas que a gente tocou são muito diferentes. Afinal de contas, o que define? O que é importante para ser uma música de motel? Na verdade, o termo Love Motels, né? Eu e meus colegas, a gente teve... acho que todo mundo já teve essa ideia, mas a gente pensou justamente porque tinham aqueles CDs, né? Do Love Metals. E aí, sim, aí tocava Whitesnake, Scorpions. E aí a gente começou, porra, man, tem umas músicas que são músicas de motel. Aquela música que quando você fecha o motel, liga aquela rádio do motel, tá tocando. Aquela música que toca naquela rádio golpista, domingo à noite também. Então é música de motel. Não é nem música muito romântica e nem muito putaria. Tem que ter aquele equilíbrio no meio ali. E a gente pensar que ela tem que ser romântica o suficiente pra sua mulher não achar que você só quer aquilo, mas ela não pode ser romântica demais pra mulher achar que você não quer aquilo. É isso. Achar não, saber, né? Saber. E eu acho que talvez um dos elementos fundamentais é ou saxofone ou sintetizador. Sim, saxofone é muito importante. Inclusive teve uma música que a gente vai deixar de fora aqui porque já virou hino pra um bocado de merda. Mas vale aquele vídeo, não sei se você já viu o vídeo, ou você já deve ter visto do Saxophone Man, Sex Sax Man, Careless Whisper. Você vai ter que ver esse vídeo, Saldanha, se você não viu. Vamos colocar o link aí na postagem. É um cara tocando só com colete, tocando Careless Whisper. Eu não sei falar inglês também. Traduzindo do baianês para o inglês, é o Careless Whisper, do isso, George Michael. Isso, e ele vai cantando em tudo quanto é lugar, no shopping e tal, e fica se roçando nas pessoas. É muito bom, meu. É muito bom. Acho que o saxofone dá o clima ideal mesmo. É o saxofone, né? Acho que o Faustão que falava isso na época do Perdidos da Noite. Então, e o sintetizador também, cara. Aquele Moog, que é o pianinho de entrada do GTM. Acho que eu não vou aguentar, vou ter que colocar isso no BG de algum dos blocos do programa, eu vou colocar. Vai ter que botar a Carlos USP também. É bom que a gente já sabe o que vai indo pro BG do programa. E é isso, man. E o saxofone é muito importante. E você vê que tem muita coisa assim, mais música antiga, aquela época que você falou aí do teclado, saxofone, aquela coisa mais. Alguns acham cafona, mas não, é música pra fazer amor, não é pra fazer sexo, né, man? Exatamente. Então a gente vai continuar nessa linha aí. A gente vai ouvir o Brian Ferry com Slave to Love e depois Tim Moore com Yes. A gente volta daqui a pouquinho. Thank you. to me like you do right now. Ah, yes, yes. That's the only word I want to hear from your mouth. Ah, let's not waste our time hiding what we feel inside. If your tongue is tied, just whisper yes, darling, yes, darling, yes. Yes, don't you feel breathless when I'm holding you near? Ah, yes, yes. We could light a fire and keep it burning for years. It's that misty look inside your eyes that I want to monopolize. Feel your skin on mine, it's crying, yes. Darling, yes, darling, yes. Romantic pressure gonna drive me insane. Time goes by and I'm losing ground. Do you want to see a loved one in chains? I'm sinking, baby, I'm gonna drown. I'm going down. When I look in your eyes, ah, yes, yes. This is how I want it for the rest of my life. Oh, giving fire to your flame. Every time you speak my name, close your eyes and say it to me. Yes, darling, yes, darling, yes. Radiola Torresmo de volta, e a gente ouviu aí Brian Ferry com Slave to Love e Tim Moore com Yes. Eu não conhecia essa do Tim Moore, cara. Como, Saldanha, você não conhecia essa Mas música? Mas parabéns, cara. Parabéns pela escolha. Que... Esse refrão é praticamente tirado de um filme pornô, cara. É, essa música aqui, assim, até pra quem não entende inglês, né? Entende quase nada de inglês, dá pra perceber o que, é que ela tá querendo. O que, é que aquela música tá querendo dizer, né? Se sua língua está amarrada, apenas sussurre sim. Puta que pariu, Saldanha. Se você não sentiu um arrepio aí no seu cangote agora, eu não sei mais, você tá morto, cara. E a outra do Brian Ferry também é uma música que aí é até uma distinção, porque tem a música de motel e tem a música do que chamam aí no Nordeste de brega e aqui no Sudeste de puteiro, simplesmente. Isso. Que é a gente pensar qual que é o limite entre o sensual, o erótico e o pornográfico. E qual deles funciona pro motel e qual deles funciona pro... Eu acho que a G-Time é o erótico, né? Aquela coisa mais... que lhe dá tesão. O sensual é a música que pode tocar de tarde no restaurante, você com sua família. Pô, talvez seja essa a definição. Se você ouvir a música e ficar constrangido porque sua avó tá na sala, é porque essa música já passou ali. Já passou da linha. E eu, como eu não faço sexo, eu faço amor, Saldanha. Então eu gosto mais do sensual, do erótico, até aí eu vou, né? Essa questão pornográfica já são mais músicas mais recentes, né? Que já vai pra baixaria. Aqui na Bahia, quando o axé começou a degringolar, foi quando a galera começou a lançar uma música, Rala a bunda no cimento pra ganhar 1.500. Aí, a partir daí, eu desisti. Mas você vê que a Bahia é o estado que tem uma poesia inerente, realmente. Mas o Slave to Love, eu penso nisso, porque a primeira vez que eu ouvi Slave to Love... Mas isso é tema para um outro programa, a gente vai discutir isso num outro momento. Mas então a gente define que existe uma música, então a gente consegue fazer essa delimitação aí entre o sensual, o erótico e o pornográfico. E aí você falou que você só faz amor, mas motel é um lugar para fazer amor ou para fazer sexo? Rapaz, eu acho que infelizmente motel tá mais ligado a sexo do que amor, viu Saldanha? Motel tem até assim, motel às vezes você se sente aquele gado que já tá prestes a ser abatido, o gado sabe que vai morrer. É você no motel, tá ligado? Se você não tiver em sintonia com a pessoa, às vezes até atrapalha um pouco, né? E você, sei lá, fica aquela sensação, pra mim, né? Ficava, já tem muito tempo que eu não vou no motel, não que eu não esteja transando mais. Mas assim, minha época já passou, mas assim, porra, fica aquela sensação de, porra, a gente tá vindo aqui pra isso e tal. Nem sempre dá, né? Bate o clima, mas aí os love motos ajudam. Isso é uma coisa também, o senhor hoje em dia mora sozinho, mora com a sua senhora? Moro sozinho, estou noivo, caso no final do ano. Então ela tá. Sim, eu queria saber se vocês já estavam juntados antes de casar. Mas quando a gente... A fase que é a fase do motel é aquela fase que você já... Primeiro, você já tem algum dinheirinho, porque não é uma brincadeira tão barata assim. É caro demais. Mas ainda não tem... Geralmente você tem uma vida sexual ativa, para sermos corretos, e você não tem aquela disponibilidade de lugar. Então essa fase que é a fase que você arrebenta de tanto ir em motel. Arrebenta. Depois de um tempo, você, tipo, você pensa, poxa, eu vou sair para pagar X golpistas aí para... pra ir pra um lugar pra fazer um negócio que dá pra fazer aqui em casa, na minha cama, tranquilo. Então a gente fica meio muquirana mesmo, a gente fica meio sovina. É, fica mesmo, porque não é uma brincadeira cara. E quando a gente começa a tentar economizar, não sai muito bom a brincadeira, né? Vai nos horários. Pô, mas aí não, aí vamos já entrar um pouco no assunto do bloco que veio, mas já contando o caos, eu sou o cara que levava as coisas pro motel. Levava. Eu enchia a mochila. Ah, lógico, eu vou pagar aquele vinho ruim caro, não. Levava um vinho bacana na mochila, levava até as taças, levava tudo certinho. Mas você não levava a televisão do motel, não, né, man? Levar a televisão pro motel? Caraca, pro eu já vi uma história, provavelmente deve ser mentira, de uma galera que levava a TV quebrada pro motel, trocava pela TV do motel consertando e ia embora. Não, mas aí a gente já tá falando de outro nível de picaretagem, um nível de safadeza que não é o que a gente tá querendo comentar. É foda mesmo, aqui, mas se alguém souber de algum motel que tem um LG de 32 polegadas, eu tenho aviso que a minha queimou. Então é isso aí, a gente continua no programa. Vamos ouvir aqui agora dois clássicos do motel. A gente vai ouvir Marvin Gaye com Let's Get It On. E Barry White com Just the Way You Are. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Since we got to be here. Because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. See you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Some new fashion, don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you A gente acabou de ouvir Marvin Gaye com Let's Get It On e Barry White com Just The Way You Are. Marvin Gaye, essa música do Marvin Gaye, todo mundo quando pensa também no Marvin Gaye de putaria, pensa no Sexual Healing. Isso, eu também pensei nisso. Só que, cara, durante a faculdade, assim, a galera que a gente andava, essa guitarrinha do início de Let's Get It On, ela era sinônimo de sedução. Então, o cara falava assim, não... É, tava lá com a mina, coisa e tal, e de repente. Você não falava mais nada, você só botava a guitarrinha do Marvin Gaye, ela já falava por você. Mas essa música é foda mesmo. Não tem como não remeter, né? Ao fazer essa amor. Essa música, ela te dá superpoderes, porque você tá lá de boa, essa música começa a tocar, você dá uma voltinha, tipo Mulher Maravilha, você já tá de hobby de seda, vinho. Com duas taças de conhaque na mão. Ela tem o poder da sedução. Com certeza. E o Barry White, essa música do Barry White também, ela tem uma letra muito sensacional, que é aquela letra de... É canalha essa letra, mas é uma coisa meio de comer mulher com autoestima baixa. É uma coisa que você... eu imagino ele cantando isso e já pegando assim no queixo da mulher, levantando o rosto dela, sabe? Tipo, você não precisa mudar pra me agradar. Isso. E a voz dele, né? Puta que pariu, velho. Isso talvez seja até um impeditivo, porque você se manter viril com o Barry White cantando no teu ouvido, você fica, tem que rola uma intimidação. Com certeza, velho. E nesse bloco a gente botou aqui pra gente discutir alguns causos, não só causos nossos, mas causos que colegas nos contaram, histórias de motel. Você tem alguma aí pra contar? Cara, tem algumas, né? Meus causos não são tão engraçados, né? Porque eu sou uma pessoa muito normal, faço amor, mas tem amigos meus que já tiveram alguns causos interessantes aqui. Pior do que levar a televisão do motel. Tem amigos meus que é, né, a gente tava conversando até da questão da grana, que tem que ter uma grana, que às vezes a gente ia, né, como a gente não tinha muita grana, tinha uma galera lá, né, com os amigos meus, resolveram falar, não, vamos no motel aqui, eu não vou dar nomes porque eles não pagaram jabá pra gente, Saldanha. Mas tem um motel famoso aqui em Salvador, que é um motel de rua, não tem nem garagem, você estaciona na rua, entra, então, esse colega meu entrou... Motel com... a pé? Hã? É a pé, meu. Cara, isso exige um certo desprendimento social, exige, né? Tipo... Exige, mas você não sabe o que foi que aconteceu lá. Ele parou com a garota no carro, né? A garota já sabia, já tinha consertado, ah, vamos ali pra um lugar mais romântico. E... romântico, né? Puta que pariu. Inclusive, eu vou dar só um pequeno parênteses. Tem um motel em Salvador, isso eu vou ter que contar o nome, Saldanha. Que a pessoa diz assim, entra na avenida, você só vê um posto de gasolina. A pessoa diz, amor, eu vou abastecer o carro. Quando ele vira pra entrar no posto, tem um beco e tem escrito, motel Tocaia. Não tem como não... Sensacional, ó, cara. Só pela genialidade da localização, cara, desse motel. Um ataque de oportunidade perfeito. Esse merece o jabá gratuito. Mas voltando... É o seguinte, tipo... Você vira. Se a mulher fizer uma reação, você volta pro posto. Fala, opa, não, entrei errado aqui. Isso é perfeito, cara. Mais uma vez, o povo baiano tá de parabéns. De parabéns, né? Então, esse colega meu tava com a garota, né, indo pro motel. E quando parou na frente do motel, que a menina viu que motel era, né? Aquele motel de 29ª categoria, pra entrar pra ela. Meu Deus, você me trazendo pra esse lugar, que horrível. Você acha que eu sou esse tipo de mulher? E já foi fechando o vidro, batendo a porta, saindo, né? Só que quando eles entraram lá no motel, o cara falou, tá cheio, tem que sentar na sala de espera. A sala de espera tinha quatro outros caras lá com outras meninas, todas querendo enfiar a cabeça debaixo da mesa. Só que tava passando futebol na televisão e os caras começaram... A galera começou a ver o jogo e começa aqui, porra, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco chamou não sei quem. Aí ele falou, falou galera, vou aí, bom jogo. Esse é o cara que tem um desprendimento maior do mundo, meu. Eu não... O cara olha e fala assim, porra, se bobear eu ainda volto pro segundo tempo. E esse bom jogo vale pra quem tá entrando e pra quem tá ficando, né? Pois é. Cara, essa coisa da grana curta é complicada. Eu já fui parar uma vez. Essa história foi comigo mesmo. Eu acho que eu já até contei isso no Mimimi, não sei. A gente entrou num lugar... E quando abriu a porta do quarto, era o quarto do zelador. Eu falei, isso aqui deve ser a tara de alguém, cara. Porque era uma cama de solteiro, dura, daquelas, tipo um catre de cadeia, daqueles que preso assim, e você tinha um espaço, não dava pra ficar duas pessoas uma do lado da outra no quarto. Era isso que é o espaço. Dessa vez a gente falou, não, eu sou pão duro, mas nem tanto. Vamos pro quarto melhor assim, que aí tá demais, né? Tem uns quartos que você fica com tanto nojo que você tem que fazer flexão. Bota os dois dedos assim na ponta da cama, né, na madeira e vai embora. Mas assim, pra não dizer que é só história de amigo nosso, Saldanha. Porque tem essa história, tá falando que é amigo meu, pra dizer que não foi com você. Não, mas realmente são histórias de amigo meu. Eu vou contar aqui uma história de uma amiga minha. Certo? Uma colega minha foi para um motel com o namorado dela na época, né? E você sabe que tem esse... Você falou do Barry White, do cara, né? Do cara, porra, o cara tem que se manter viril, o cara tem... O motel já tem aquela questão do, da sensação do abate, né? Que você já entra meio... Né? Porra, vou ter que dar conta, vou ter que dar... Aí quando você entra lá, imagina, a minha amiga entrou... Não, o motel transforma qualquer amistoso em final de campeonato, né? Tem que ser, né? Ainda sei, mais quando sei. Tem aquele cavalinho no canto ali que você fica, cara... Então essa minha amiga entrou com o namorado dela na época no motel, né? E quando eles estavam lá começando as preliminares, começou aquela gritaria do lado. Parecia que tava rolando um filme pornô, porque tem isso também, né? Tem uma galera que parece que tá no filme pornô, gritando do lado desesperadamente, porra, não tem como a pessoa... Cara, eu acho que tem uma galera que curte ir pro motel pela questão da competição. Isso, isso, isso. E é foda, man, assim, se você não se garantir, né, man? E aí, gritaria do lado, o namorado dela ficou puto, começou a bater na parede. Pô, eu tomei um susto, achei que era dela, porra. Começou a bater na parede e começou a gritar também pro cara de putaria. Ah, sua cachorra, não sei o que, pá, pá, batendo na parede. E aí, a minha amiga constrangida falou, vou dar um nome pra ele, João. Ô, João, pare com isso, João. E ele nada, gritando, batendo na parede. E aí ela falou, João, para com isso alto. E ele falou, não vou parar não, você vai apanhar até dizer chega. E aí ele ficou batendo até cansar na parede. Cara, mas se pensar que o próprio motel é uma estratégia. Nosso amigo Lionel me contou uma história muito boa, que é a... Disse que um cara, um amigo dele, pegou uma menina só pela curiosidade de ir no motel. Ela nunca tinha ido, ela queria ir. E o cara colou essa, falou, pô, bora lá, né? Tipo, te levo. Só que aí, quando chegou, rolou essa situação. Eles pararam o carro e avisaram, olha, tá acabando de arrumar, vocês esperem uns 10 minutinhos pra subir. E nesses 10 minutinhos que eles esperaram no carro ali mesmo, já foi coisa e tal, vapo e lepo, e foi. E aí, quando acabou, a menina, não, vamos subir. Falou, subir nada, se subir eu pago, eu vou embora. Que filha de uma puta. Já resolvi o que eu queria aqui, ué. Esse é o ligeirinho, né, meu? Puta que pariu. O Lionel contou uma outra também, que é a questão que esse desprendimento social de você sentar na sala de espera, conversar, que tem a questão das pessoas que trabalham no motel. E embora seja algo que todo mundo faz, ou pelo menos que todo mundo deveria fazer, que é, porra, fazer sexo, não importa com quem, tem aquele constrangimento de, pô, você ser visto chegando no motel, saindo do motel. É foda, né? E aí, esse amigo do Lionel é um renomado advogado aí que disse que foi uma vez e tinha um cliente, que o cliente falou que era garçom. E aí o cara, ok, tipo, ele atendeu o cara, só que o cara não falou da onde que ele era garçom. E aí o cara foi pro motel e aí encontrou o doutor, oh, doutor, coisa e tal, e disse que a mulher ficou puta, que, da onde que você conhece? Coisa? E fala, pô, mas conheço do trabalho, do seu trabalho ou do dele? É foda, né, amigo? Tipo, são frases que gente de motel, assim como dono de boteco, você nunca fala assim, ô, doutor, de sempre. Pô, você queima uma pessoa. Não, quando o garçom ou o cara chega pra fazer a cobrança, eu já vou de cabeça, eu já ia de cabeça baixa, meu. Porra, eu não... Eu lembro que falou que isso em Salvador é comum você ter esse contato. Em Juiz de Fora é uma portinhola que você só vê a mão do funcionário. Tinha um aqui que era assim, mas a maioria... Mas é uma bobagem, que se for pagar no cartão, teu nome tá lá, porra. Mas o nome é uma coisa, né? Ainda bem que no cartão nunca vem Motel Lepoan, né? Vem DH Empreendimentos, né? Porque senão dá pra... Isso aí fica pro nosso programa também de, como eu disse, a parte da música de puteiro. Esse programa a gente vai ter que falar um pouco sobre isso. E tem também a situação, que eu acho que talvez seja a situação mais inusitada, que alguns amigos meus já... Uma coisa é você ser homo e ir em motel com outro homem nada a ver. Mas eles são héteros e foram parar no motel com outro homem. Por que isso, homem? Eu explico. Em Juiz de Fora, no distante e longínquo ano de 2008, a gente queria fazer uma festa e aluguel de sítio, granja, essas coisas, estava muito caro. Então alguém deu a ideia, de hoje fora os motéis costumam ter suítes que a gente chama de suítes surubão. São suítes pra festa. É. E na época era ridiculamente barato. A gente falou, pô, por que a gente não pega e faz a festa no motel? E aí, esses dois... Ah, galera, eu vou dar nome pros Biltres. Rafael Salimena e o Wallace Matos. Eles foram, num dia antes, pra combinar com o dono, né, com esse tal, e foram lá. Então foram os dois de carro. Chegaram de tarde, desceram do carro, tipo, não, eles não pararam numa garagem, eles pararam meio que numa coisa meio que administrativa. Só que tá rolando a obra, e aí a pedreirada toda lá mexendo, de repente desce dois homens barbados no carro, dentro do motel. Falei, eles perderam o ataque de oportunidade de sair de mão dada, mas... é foda, viu, Saldanha? Aqui... O Bahia ficou sem... O Bahia não tem estádio, né? Ele aluga. Mas tem uma época que a Fonte Nova tava em reforma, eles estavam tendo que jogar no estádio de Pituaçu, aqui de Salvador, que ele fica na Rua dos Motéis. Entendeu? E aí, o que os motéis faziam? Não tinha ninguém indo dar uma na hora do jogo, porque ficava com vergonha, porque é outra coisa, né? Você sai do motel, a depender da pessoa, sai dirigindo, você só vê o volante, né, man? Pra ninguém lhe ver. E esse motel, ele fazia... O Pânico tinha, não sei se você lembra, o Pânico, quando o Pânico ainda tinha um mínimo de graça, eles tinham um quadro que eles ficavam na porta do motel, com fanfarra, coisa e tal, e o pessoal saindo, eles paravam como se fosse promoção. Parabéns, galera! E aí esses motéis aqui, pra não perder a viagem, eles ofereciam estacionamento pro jogo, então era comum ver vários caras saindo de carros abarrotados do motel. Então isso aqui não é problema nenhum pra ninguém aqui, não. Juiz de Fora, eu lembro que teve uma época também, por conta dessa... E, uns 10 anos atrás, quando não era tão comum assim ter TV a cabo nos lugares, que tinha motéis que passavam jogo. Então a galera ia pro motel, pro quarto, pra ver o pay-per-view do jogo. Mas não vai bater a galera que tava na sala de espera vendo futebol. Não, isso é sensacional. É isso aí, vamos ouvir mais música. A gente vai agora pra um bloco com Patrick Swayze, com She's Like the Wind, e Roxette com It Must Have Been Love. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Face, her body close to me. can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Face. Your body close to me. Can't look in your eyes. You're out of my league. Just a fool to believe. Just a fool to believe. She's like the wind. Just a fool to believe. Just a fool. Thank you. Radiola Torresmo voltando, você ouviu aí Patrick Swayze com She's Like the Wind e Roxette com It Must Have Been Love. O Patrick Swayze que era um galã de filmes, se não filmes de motel, porque hoje em dia motel só passam pornô, mas de filmes pré-motel. É isso aí. Eu acho que muitos casais já decidiram ir pro motel assistindo o Patrick Swayze. Nada mais justo, então, a gente ter uma música dele cantando aqui. Claro, sinto a respiração dela em meu rosto, corpo dela junto ao meu. Não consigo olhar em seus olhos. Puta que pariu, Saldanha. Ela está fora do meu alcance. Isso parece minha adolescência inteira. Mas o e Roxette, aí você falou de adolescência, isso aqui é o meu início de adolescência, eu ouvia isso bastante, bastante. O Roxette vai ter um programa só pra ele, que não tem como. Tem que ter, porque, rapaz, só assim, você sabe que pra escolher essas músicas aqui foi complicado, eu fiz uma lista com mais de 30 músicas, mas o... Todas do Roxette, não. Mas merecia. Só do Roxette ainda tem aquela, né? Spend My Time, puta que pariu, meu. Roxette é bom demais, brother. Roxette é muito pra mim, assim, pré-adolescência, adolescência é muito, muito legal, velho. E... Pode falar. Não, é isso. Roxette é a música que embalou vários amores platônicos meus aqui. Eu ficava sonhando e tal. Era... Roxette top 3 de duos da Suécia. Dos três melhores duplos da Suécia, pode botar o Roxette. Foda, velho. Foda. E a gente pode até falar aí um pouco do que ficou de fora, né? A gente acabou cortando. Algumas vão pro BG, outras não, mas a gente falou aí do Careless Whisper, do George Michael, a Bonnie Tyler com Total Eclipse of the Heart. Mais o que ficou de fora? Eu acabei de falar aí o Roxette, Spend My Time. Tem o Smooth Operator da Sade. Da Sade, cara, essa. Caralho, realmente... E tem uma música assim... A música eu não gosto tanto em si, mas o que ela representa, que é a do Quincy Jones, Just Once, cara, é a música que encerra o filme mais triste de qualquer jovem, adolescente que viveu os anos 80, anos 90, que é O Último Americano Virgem. Essa música fecha Just Once. Esse filme, ele era vendido na sessão da tarde, né, essas coisas, como um filme de comédia. Ele tem, assim, os 15 primeiros minutos dele são animados, depois é uma desgraceira. Ó, os 15 minutos... Os 15 primeiros minutos são como se fosse American Pie hoje, né? O que American Pie sim, representa. Sim. E os minutos finais é o filme mais triste da história, porque o carinha... faz tudo pela menina, a menina fica com outro, engravida do outro cara, o cara larga ela, ele vai consolar a mulher começa a parecer que vai dar mole pra ele, e no final ele vem com aquele carro rosa, e tá tocando Just Once, Just Once, e ele vem com um presentinho pra ela, um brinco, não lembro, e quando ele abre a porta pra ver, a mulher tá de novo com o mesmo cara, se agarrando, e ele volta no carro dele rosa, e tá tocando Just Once, sobe os créditos, e eu só fazia chorar, Saldanha, porque era a minha vida. Uma vez, eu não sei se vai dar tempo de contar, vou contar um caso. Manda ver. Eu era primeira série, eu acho, isso deve ter sido nos anos 90, início dos anos 90. E assim, eu tinha 9 namoradas na Alphabet dessa primeira série. Nenhuma delas sabia que era minha namorada. Acontece com todos. E aí todos. Tinha uma que era muito apaixonada, a minha noiva, pelo amor de Deus, é século passado. Eu era uma criança. E eu falei... Não, mas dê nomes aí, eu quero o nome da criança. O nome da... Pô, não posso dar nome não, senão vai sobrar pra mim, mas... Então, eu falei, desde o dia dos namorados, minha mãe se animou, né? Porque a mãe falou, caralho, pô, dessa idade já tá assim. Fui com minha mãe, comprei um brinco e cheguei no dia dos namorados no colégio e falei, pô, vou dar pra ela. E assim, eu entregava a ela o brinco e ela falava... Caraca, mas é um homem de atitude. É um... Eu tinha 7 anos, man. Eu tinha 7 anos. Mas eu era bunda mole, eu ficava, eu me encolhia. Você não ouviu a história ainda, porra. A história termina tipo Just Once, é tipo o Último Americano Virgem. E eu cheguei no colégio com aquele brinco, eu falei, vou entregar pra ela, ela vai falar muito obrigado, você eu te amo, vai me dar um beijo e tal, vai ser meu primeiro beijo. E aí eu cheguei, eu avistei ela, poxa, linda pra caralho. Aí tinha uns pneus, né, que a gente fazia aquele negócio de pula-pula, que eles ficavam empilhados, eu peguei o brinco, joguei entre os pneus, fui pra sala e acabou, a história acaba aí. Tava indo tão bem! E a minha vida é uma eterna, é isso aí, minha vida é isso aí, Saldanha. Todo dia um 7x1, né, cara? Todo dia um 7x1, e é isso aí. Então eu ouvia Rock 7, eu ouvia essas músicas. Tinha uma música também que eu ouvia muito na quinta série também, que era essa música que muita gente odeia, que é Extreme More Than Words, né? Essa aí... Mas o Extreme, eu já vi esses poderes do Extreme funcionando. Não tem como, a gente vai ter que fazer um Love Motels 2, provavelmente no Dia dos Namorados do ano que vem. Isso. Vai precisar. Ó, a gente tem material aqui só na minha lista pra pelo menos mais 5, tá? Não, e a gente vai fazer agora também, como vocês já devem ter percebido, o Radiola sai de 15 em 15 dias, na semana que não tem o programa, vocês não ficam sem música, a gente sempre deixa ali uma lista no Spotify, ou sobre o assunto do programa, ou sobre outro assunto, mas então vocês vão ter aí uma listinha especial, bonitinha, gostosinha pro Dia dos Namorados. E a gente vai ouvir ainda nosso último bloco, a gente tem um bloco nacional, a gente pensar que aqui no Brasil o pessoal também se empenhou em fazer músicas para fazer amor. E aí eu escolhi o AGP com Deixa Eu Te Amar, e era pra Márcio Melo escolher, mas essa aí eu roubei na cara dura, então eu escolhi Yahoo com Mordida de Amor, que talvez seja a música mais música de motel já escrita em português, sendo que eu descobri hoje que era cover, na verdade ela é uma versão do Def Leppard, e essa música, pô, não tem como, cara, quando faz amor, se olha no espelho. Já tá falando que é um motel, cara. Já tá. Onde mais a pessoa faz amor olhando no espelho? Então a gente vai ouvir essas duas bandas pra fechar o programa. Márcio Melo, muito obrigado. Você tem algum jabá pra fazer? Ah, muito. Eu que agradeço, Saldanha. Adorei participar aqui. O Radiola Torresmo já faz parte aí da minha rotina, da rede Possilga e da minha rotina. E pra galera visitar o possilga.com.br e também ouvir os outros podcasts irmãos daqui do Radiola Torresmo, que são o Varacast e o Cavaleiros que Dizem Lista. E o Varacast é... Qual que é a frequência dele? O Varacast sai quinzenalmente e a gente aborda temas da cultura pop, a gente vai variando cinema, games, e é isso aí. Então é uma equipe grande. E dá pra ouvir o Radiola Torresmo, o Varacast e o Cavaleiros que Dizem Lista, que é um programa sazonal, né, Salto? Ele sai, ele na verdade, ele é um programa regido pelos astros. Ele exige uma conjuração, de um alinhamento de planetas específico pra ele ir ao ar. Então, sempre que entrar, você pode saber que é um dia especial. E vocês podem entrar em contato aí com a gente pelo radiolatorresmo@possilga.com.br e mandar sugestão de tema, mandar sugestão de convidados. A gente volta então daqui a 15 dias com outro tema. Fica aí então com a GP Deixa Eu Te Amar e a Ru com Mordida de Amor. Tchau. Você sabe que vai ficar esse jeito. Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza. Guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim, apagar teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. O tempo inteiro.

Isso é tudo, pessoal.